019. Portugal 09, Spark Ident, Neclid Centro, Flight Level 060, Bom Arrival. Bom Arrival, Ident, Level 60, Portugal 019. Voiduna. Bueno, Duna, T3, 305. Um 3858, decolado 01, no controle em 120.8. 208, boa noite, 3850. Controle Salvador, boa noite, 3858, decolou, passa 1200, não sei se você visual. 3858, contato radar, sobe para o 370, serviço de vista. Gente, aperto da MOMO, 370, 3850, tá. Você levou a MOMO ou o Kogobo da presente, o 3858? Negativo. Obrigado. Lembro, ó. Mantenha o perfil. Stan 3305, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Para 2000 pés, Stan 3305. O meu Eco Vitor chama Centro Recife, 12545, alternado 12685. 12545, alternado 12685, Romeu Eco Vitor. O São José dos Campos, para que horas de plano? No pátio militar, não é isso? Um minutinho para a cópia, 2705. Para São José dos Campos, 340, a rota Perzulu 21, até Papa Alfa, Bravo, Eco, X-Ray, após direto, decolada 10 com curva direita, saída Arbor, após Arbor, posição Elefante, intercepta Perzulu 21, Frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 118 decimal meia dúzia. Seu transponder 5463, Fosséria 2715. Delta 3250. Prossega. Está presente, passando vai para a sala 090, poderia voar fogo, muda presente? Não, senhor, eu tenho aproximação na ponte, mantenha a trajetória de saída. Da saída Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Após Arbor, Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa, onde interceptará o Pesulu 21. Frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 1118 decimal meia dúzia, o transponder 5463, Fosséria 2715. Pronto para o acionamento 2795. Só na reposta táxi. Chama Centro Recife, 12545, alternado 1685. 2545, 2685, obrigado, boa noite. Senema 313, livre descida para 2000 pés, 1013 é o número 2 na aproximação. É Portugal 019, descent to 4000 feet, altimeter 71013. 1013. 4,000 feet, that's Portugal 09. sinalizador visual, 3305. 3305 final, torre 186. 86, obrigado. Boa noite, tá? 3305, ó. Boa noite, 3305. Reporte checado, 80 graus, 129, 3305. Bota lá. Salvador, boa noite, o 4209. 4209, acione identificação, desça para o 060, chegada a Bosque. 060, chegada a Bosque. 2 mil pés, já posso no estabilizado em LS, chinês na 303, não? Já foi informado, senhor. Grato. Brifus 910, vento 80 graus, 129. Vive, pouso na 10, 3. Portugal 019, descent 2000 feet, altimeter set 1013. And the radar vector for sequence maintain heading 220. To intercept localized course, Portugal 09. This is intercept localizer, Portugal 09. Portugal 09, está ready? É Portugal 019, Salvador. Salvador 019, go ahead, sir. Sir, ready, sir. Say again, please. Portugal 09, turn right, heading 270. Heading 270 to the right, there, Portugal 019. Heading was 160, sir. Roger. Ah, da Chanel 303. 303, final, torre 186. 3305, solo zona 4, libera direito, táxi Alfa Juliette até portão 7, não me escuta, 3305. Alfa Juliette, portão 7, 3305, não se escuta. Continental 313, a uma mira do marcador, tem o Capa Vista. Boa noite, informe checado, vento 80 graus, 1129, 6313. Portará, baixada travada, Continental 313. Tem pouso livre na pista 1-0, 6313. 6313, você deve pôr. Azul 4209, desça para 4000 pés, ajustando 0-1-3. 4000, confirma, ajustando 0-1-3? 1-3. 1-3, né? É, Portugal 0-9, turn right, head 140, and the clear to intercept, final approach. Heading to the right, heading 140, clear to intercept ILS X-ray, runway 10, Portugal 0-9. Calibre táxi, reporte no hotel para cruzamento. Salvador, boa noite, o Web 6747. 6747, boa noite, para Guarulhos, um minutinho para a cópia 6747. Positivo, guarda. No 5 autorizado, cruzar, táxi via Alfa, Alfa Juliette, Pátio Índia, quanto espera a torre, 18.612. Xaner 6313 no solo 18, ao livrar pista direita, táxi via Alfa, Alfa Juliette para o 01 na minha escuta, 6313. E acelerando Alfa, Alfa Juliette para o Xaner 6313, na escuta. No 5, confirme seu POB, autonomia alternativa. A 90 é acima do 5, deporte de 09, adeus. Salvador, boa noite, deporte de 09. Portugal 09, continue approach runway 10, report landing gear down in the lock to induce 080 degrees, 10 knots at Portugal 09. Will comply. Vietnam and Laos. Roger, clear to land runway 10 and it is 080 degrees, 12 knots, at Portugal 019. Clear to land runway 10 for Portugal 019. O 4209 desça para 2000 pés. Autorizada final no zero. Ativo 3000 pés, autorizado final. Sete no cinco ali, mantém cabeceira no zero, 2715. Portugal 019, ground at 23. Report your new VT to the Portugal 019. Obrigado. Portão 01, via Juliette para o 01. Grato, Xenemetriz. Nada, boa noite. Portugal 019, attacks by Alpha and Juliet, gate number 11. Remain in frequency, Portugal 019. Alpha, Juliet, gate 11, remain your frequency, Portugal 019. Procedure 2715, livre decolagem no 080 graus, 1129. Cara final avistando 4209. Torre 1986, bom pouso. Obrigado, pegando. Salvador, boa noite, 1-4209. 4209, boa noite, continue na aproximação, informe checado, pista 10, 80 graus, 1 a 12 nós, 4209. 209. Azul 4209, checa o trem, pouso livre 1-0, 80 graus, 1-12 nós, 4209. Tem, passou sim, me baixa aqui a travada, 4209. 80 com 12, é isso, né? Isso, afirmativo. Sim, obrigado. 0-2-7-1-5, decolou os 2-6, chama agora o controle em 1-2-0-8, boa noite. Controle 1-2-0-8, boa noite. Webchat 6747, tá pronto para cópia? Pronto para cópia. Guarulhos 360, Zulu 21, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, depois elefa onde intercepta a aerovia, Zulu 21, frequência do controle em 1208, seu transponder 5520. 6747 autorizado, Guarulhos 360, a aerovia Zulu 21, inicialmente, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, transição elefa, intercepta a aerovia 208, controle 5520, transponder 6747. Informe para o puxo acionamento 6747. Vai tomar portão 5, boa noite. Boa. 13, aguarde identificação. A Fortaleza 370 na Pesulu 19, decoladão no zero com curva esquerda, Momo transição Froti, frequência do controle 1208. Seu transponder 5512, o voo 9084. Autorizado então, Fortaleza 370, na Perzulu 19, decola da pista 10 com curva esquerda invertida Momo Froti. Controle de saída 120-8, adiciona 5512, o voo 9084. Reporte pronto para push. Reporte Arafa no Gate 2 aqui. Obrigado. Azul 4209, solo os 29, livre pista à direita, táxi Alfa Juliette para portão 3, na minha escuta pela 4209. Alfa Juliette para o portão 3, Azul 4209.